E aí, galera do Pão DLL, aqui quem fala é o Bruno. Acho que é o primeiro podcast da gente. Tá aqui o Davi, o dono do canal. E aí, galera, suave, malucada. Eu não sei o que falar, velho. E o Gustavo. Que eu sou um cara que surgiu do nada, que veio de Taubaté pra Poços de Caldas fazer sei lá o quê. E tamo aí, né? Desculpa, porque vai ser uma bosta. A gente achou o Gustavo na rua, hein? É, na rua, porque... ele tava ali jogado em engenharia, tá ligado? Paradão, aí ele falou, vamos gravar um podcast, tá na moda. Aí vira-se um retardado e vira, vamos, deve ser legal, agora eles estão sendo unidos no apartamento, no meu apartamento. E o remédio aqui. Muito bom. Qual é o assunto de hoje, Bruno? We dig! Ah, cara, o assunto de hoje, como esse podcast é o No Sense. Pera aí, calma. For Idiots. Ah, é o nome do podcast, né, gente? O nome do podcast. A gente nem explicou ainda. A gente nem explicou a porra do nome. É, os caras pulando, ó. O nome do podcast. Mano, porque, tipo, várias piadas internas vieram antes desse nome vir na nossa cabeça. Mas Four Idiots, que é assim, four, palavra... Quatro. Aí vocês estão vendo no título aí, porque tá tudo certo. Ah, beleza. Beleza. E four, palavra em inglês, para. Então, para. Nem burro, não fica I don't understand você também, mamãozinho, entendeu? Aí fica complicado pra mim. Gente, traz aquele computador com Open English pra mim, pra ver se eu respondo ele aqui. Verdade. Demais. Mano, inclusão digital, velho. Vai que tem, sei lá, um cara com down aí, velho. Ou esse, mano. Ou você vai tomar um processo? Censurar, mano. Essa parte. Amamos vocês, cara. Amamos os caras com down. Desculpa, cara. Os caras com down, geralmente. Os caras são firmes. De down não tem nada, né, cara? Down, é. Eles gostam de abraço. Gostam de abraço. Abraços. Nossa. Não é sério? Eles gostam de abraço. Você sabe qual que é a banda favorita deles? System of a Down. Ho, ho, he, he. Não teve graça. Nossa. Não acredito, velho. Muito bem, gente. Não, isso, cara. Vocês não têm noção. Tô zoando. Eu passei hoje, a manhã inteira, eu com ele contando essas piadas cretinas. E o Bruno olhando pra nossa cara com uma cara de decepção. Cara, num próximo futuro podcast, acho que eu vou querer contar as piadas, viu? Principalmente do Choff. Do Choff vocês vão gostar, mas fica pro próximo episódio. Ah, então tá bom, gente. Então, o podcast é chamado For Idiots. E o assunto de hoje, o primeiro assunto, como esse podcast é nonsense. Nonsense, pra quem não sabe. O que é nonsense, Gustavo? Nonsense é isso, você tá tendo que explicar tudo pros outros, velho. O povo não é tão retardado assim. Nonsense pra que a gente tava falando era, no caso, coisas sem sentido. Por exemplo, um filme, uma série, Black Bible. Desculpa, Black Bible, velho. Animes sem sentidos. E a gente vai falar um pouco sobre isso aí. E lembrando que a gente vai falar sobre o gênero textual cinematográfico. Não vamos falar sobre, sei lá, o conceito de nonsense na filosofia da Escócia. Não. Marxiana de... Marx! Como chamava o cara lá do... Marx. Nietzsche. Nietzsche escreveu sobre nonsense. Eu não vou fazer. Quem que é Nietzsche? Bom, gente, primeiro a gente vai falar das coisas mais nonsenses existentes, que são as coisas japonesas. Cara, as coisas japonesas é muito bizarro, velho. Uma vez eu vi no Facebook um trailer de um filme japonês que a mina tinha uma metralhadora na bunda, velho. E era muito louco, que... Como assim, velho? Por quê? Sério? Metralhadora na bunda, velho. Na moral. Sério? Era. Ela virava a bunda assim, era uma metralhadora, assim, e matava os caras, velho. Caralho. Não era muito bem metralhadora. Pega a metralhadora. Muito bem, velho. Coisas japonesas. Do mesmo tanto que tem coisa boa, consegue ter coisa muito ruim. Eles não têm uma. Às vezes as coisas não sei são boas também, né, cara? Porque, mano. Isso é verdade. É, a maioria dos animes que a gente assiste não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Vamos pegar uma coisa conhecida aqui, Naruto. Naruto é um moleque de 12 anos, nossa puberdade, sei lá. É, que fica puto e virou a raposa de 9 caudas, tá ligado? O nonsense japonês, não, ele. Cara, ele não simplesmente vira uma raposa. Tipo, o pai dele é um filho da puta que aprisionou a porra da raposa dele. É. É, mas, tipo... Vai ter crítica nesse negócio já! É, falou de Naruto... Mas que é polêmica! É, filho, falou de Narutinho, tem polêmica na internet. Surge os fanboys do nada, assim, pulando, assim. Mas, assim, o... Lembrando que tudo que é oriental, principalmente, a cultura não ajuda nessa transmissão de entretenimento, tá ligado? Tem muita coisa da cultura desse que já, tá bom, raposa de caudas, religião ali, esses yokai ali, tá certo? Com certeza, mano. Mas, Son Goku é usado em um punhado de anime, que é um dos demônios do Naruto também, que é aquele gorila. Gorila gigante, sucesso. Que dá Dragon Ball? É, que é um... Até uma... É o Lusíadas japonês... Japonês. Oriental, que é chamado Viagem ao Oeste. É, baseado no Dragon Ball. Falando em nonsense, desviando um pouco do Naruto. Então, a gente tava falando... Estamos falando de nonsense. É igual, tipo... Pega o Cavaleiro do Zodíaco. Yes. São cinco moleques que vão atrás do... De uma armadura de ouro no começo. Aí os caras pegam umas armaduras, fica 30 mil vezes mais roubado. Primeiro que não é armadura, é o pé, o braço e um bagulho no peito. Que qualquer Google Boy usa. E... Google Boy é o menino do Google. Eu acho que eu nunca vi esse Google Boy na rua. Tô nervoso. Meu, imagina um Google Boy com armadura. Ele vai pegar a pizza de Pegasus, né, cara? Eles fizeram pornô da Band Play, mano. O que você tava falando, Gustavo? Eu tava falando do nonsense, do não sei que tava falando do nonsense. Você tava falando do Cavaleiro. Cavaleiro Zodíaco. Mas e, por incrível que pareça, é uma série muito boa. Tirando duas temporadas ali que não é mais essa coisa. Mas a série em si é muito boa. A história é muito boa, mas... A verdade é que o pior cavaleiro de todos, pelo menos na minha opinião, é o Ômega, que pelo menos os caras têm uma armadura de verdade. Mas apesar de parecer uma roupa de lycra, de bailarina. Não, velho, colarzinho da Sailor Moon. Colarzinho da Sailor Moon. Colarzinho da Sailor Moon, só diga isso. O Ômega é tipo Harry Desculpa, Potter. Criança do... Desculpa. É Harry Potter com Desculpa cavaleiro. Criança de 12 anos que gosta do Cavaleiro do Zodíaco Ômega. Acho que nem as crianças de 12 anos gostam, velho. Não, velho. Não, velho, são mais... É mais emocionante assim. Suscetível, velho. Ben 10. É. Assiste Ben 10 que é melhor, cara. Hora da Aventura. Sei lá. Hora da Aventura. Hora da Aventura. Teletubbies. Não. Teletubbies é legal. Tá, cara. Vamos pegar mais animes que a gente assiste aqui, cara. Dragon Ball, grande Dragon Ball. Pode ser falar Dragon Ball, hein, maluco? Todos só de zóia no seu, maluco. Você falou Dragon Ball, é treta. Mas, gente, todo mundo adora Dragon Ball. Dragon Ball é, tipo, um dos animes épicos do mundo. Ainda bem que você demora 5 minutos pra explodir mais 50 episódios. Mas vamos lá. Deixa eu fazer um comentário agora da saga do céu. Não, calma aí, velho. Deixa o mestre. É que assim, tipo, é um moleque. Moleque do caralho. É um Saiyajin. Que a gente não sabe que era um Saiyajin no começo. Ah, desculpa, é verdade. É, apareceu um flashback no começo, não lembro? Não lembro também. Mas beleza. Chegou uma navezinha, o vovozinho pegou ele lá. Chegou na vizinha. Pousou, não, pousou, deu um crash lá. Você tem uma xícara de, açúcar. Você tá procurando o Son Gohan ali, tá? Junto com o Google Boy entregando a pizza de pega. Mas já chega o Goku. Ai, caralho, nem sei o que eu falo mais. Beleza, cara, mas assim. É, aí chega um moleque com um rabo de macaco. Normal. Que o vô, super normal. Aí o vovô pega ele, eu vou criar você. Aí o moleque é encapetado, começa, aí ele cai do precipício, bate a cabeça e fica bonzinho. Sim, mano, mas você falou, você acha bizarro o cara com cauda. Mas no mundo do universo Dragon Ball, os caras tipo, tem raposa de terno, essas paradas. É, isso é verdade. É uma parada meio futurista, só que tem dinossauro no meio. É, cara, o mundo do Dragon Ball é muito interessante, olha que natureza. Aí ele pula pelado na água e arranca um peixe de não sei quantos metros, tá? Mas... Sim, com 6 anos. O Akira Toriyama, ele pegou vários elementos de vários mangás que ele já tinha feito. Sim. Aí, tipo, tinha um mangá que... É... Os caras estão quebrando as porra do comprimido que tá aqui na porra, meu. Cara, esse tô interessante estar tá conversando. Esse comprimido tá muito bom, velho. Na moral mesmo. Sabe um desse. É, beleza, cara. Devia vender no Mercado Livre. Continuando. Tá, beleza. O cara pegou vários elementos de vários mangás que ele já tinha feito. O cara. E tem mangá que, tipo, tem animais, tem interno, como você falou. O... como é que chama? Aquele mangá que também é do Akira Toriyama, antes do Dragon Ball. Dr. Slump? Dr. Slump, velho. Aquilo é mais nonsense do Dragon Ball. Não vi, não conheço. Cara, eles só ficam fazendo piada com cocô, tá ligado? É a parada mais escrota. Nossa. E tipo, ele é super exagerado, tipo, a menina dá um soco no chão, parte o mundo, tá ligado? Volta a câmera pro mundo, o mundo partindo, tá ligado? É muito bom. Mas assim. O cara favorito tá falando mal, ele é muito bom. É uma bosta. É, mas foi aquilo que o fez, então. Não, o coisa é bom, mas é exagerado pra caramba. Esses fanboys de escritor é foda. Escritor tá bom, beleza. Tá ué, certo. Escreve. Ele escreve. Então. Eu sou escritor também, eu escrevo. Ó, lá dá pra vocês pensar na filosofia de Nietzsche aí. Ô, depois vamos mandar pra vocês o pensamento do dia. Pensamento do dia, calma, que não chegou o pensamento do dia. Não, eu só falei que nós vamos mandar. Quadro aqui pra, né? Mas posso falar agora da Saga Cell? Só de um pedaço? Beleza, fala da Saga Cell. Obrigado. Solte. Então, Saga Cell. Abra seu coração. Beleza, aí tá lá o Cell. Saga Cell. Com o Goku dando uma surra no Cell lá, tal, não sei o que, lá. Aí tá lá todo mundo lá, nossa, mas o Goku é foda. Aí chega o Gohan olhando assim, nossa, que bosta. Ele não tá tão rápido, ele não é tão forte, que não sei o que. Aí chega o Goku, ele para a luta, dá... Peraí, tô cansadinho. Como eu tinha um bagulho lá que faz ele curar. A pílula, a semente dos deuses. Semente dos deuses. Dá a semente dos deuses pro céu e vira assim, vai lá, Gohan, acaba com ele. O Gohan toma uma surra. O cara quase morre de tanto apanhar, os amigos dele quase morrem de tanto apanhar. O Goku morre. Aí ele fica putinho, não, Kamehameha, porque o Goku tá junto. Não. Acabei de assistir essa porra. Calma aí, vem. Ó, primeiro, o Goku vai lá, Gohan, bate nele, que eu sei que você sabe, que você consegue, meu filho. E ele é nosso. Aí o Gohan ter falado isso. É bem por aí. Aí o Gohan vai lá. O sentimento era esse. Ele começa a lutar com o Cell. Aí o Goku, caralho, ele tá conseguindo, velho, que é isso, moleque? Aí o Goku, é o filho da puta do Goku, ele é cabeça de vento, tá ligado? Eu lembrei, sim. O Gohan, ele ficava bem mais forte quando ele tava puto. Aí o que que aconteceu? O Cell fez aqueles diabinhos parecidos com ele pra lutar com o... Cell Juniors, pra lutar com a galera, matar a galera, tá ligado? Quase mata todo mundo. Aí o Gohan fica putinho. E o Cell tenta se explodir pra matar a galera. Calma, tu vai chegar lá. Não, ele dá um murro no Cell, o Cell cospe 18. Não. Caralho, isso é antes, cara, né? É antes. Aí começa. Aí dá uma porra no céu. Aí ele gosta 18, ó, o 17 eu acho. Acho que o 17 não, é só 18. Acho que é, o 17 fica lá. Aí. Ele mata o. Não, ele não mata o céu. O céu começa Eu vou explodir. Ninguém quer matar enquanto. Não, ele tem que apanhar mais o Gohan, tá ligado? Ele tem que apanhar mais. É igual Power Ranger, os caras não podem bater nele enquanto eles estão morfando. Tipo. É invencível, né? É. Enquanto tá transformando. É, eles ficam piscando, nem videogame. Mas assim. Aí o Gohan. A gente tá contando a final dessa garça inteira aqui. Pra que, né, velho? Beleza, não sei sim, mas aí. Concluindo, aconteceu exatamente tudo que eu falei, só que de uma maneira mais resumida. Mudou de assunto. Beleza, cara. Vamos. E agora eu acabei de perceber que o Cell e o Freeza tem uma versão sapo deles, cara. Tem, cara. Verdade. Tem uma transformação deles que eles viram um sapo, mas. A fixação da Akira Toriyama são animais, tá ligado? É bizarro. Mas. Vamos ver. Personagem por personagem aqui. Os personagens mais bizarros do Dragon Ball. Pico. Que porra que é aquilo? Não, o cara era mal, aí ele fica meio não, mal. Não, não analisar o caráter do filho da puta. Cara, ele, ligado. Pra mim, o Pico é foda, velho. Não, ele é adoro foda. Adoro o Pico, mas mano, assim. O Pico é pica. Tá. Desculpa. Ah, comparação. É pica. É uma vontade de uma pica verde. A pica verde? Quando tinha um refrigerante, era uma picolinho, velho. Caralho, mano. É do Pico essa porra. Pra vocês que são crianças, a gente é um pouco mais velho, mano. A gente conheceu essas coisas. Picolino, mano. Picolino, beleza. Tá, também precisa da realidade, mas assim. O Pico é um cara verde. Maneiro. Que veio. É. E, eu vou pra terra virar o Kami-sama. Aí tá, beleza. Não, Kami-sama, você tem que separar a sua parte má de você. Sim, aí ele gosta da parte má dele e ele vira o Piccolo Daimao. Mas o Piccolo que a gente conhece é o ovo do Piccolo Daimao, tá ligado? É o Piccolo Daimao Jr. É, Daimao. Mas o Daimao, ele fica meio. Quando você morrer, ele fica meio bonzinho, não fica? Eu não lembro da história dele. Ele é totalmente. Ele é mal do começo ao fim, eu não lembrava disso. Ele morre perfurado. Ah, é, tá ele certo. Morre perfurado pelo Goku. É, tá certo, o Daimao Jr. Grande core. É o Daimao Jr., ele já não é muito. Ele já não é assim muito. Sim, fala. Badass. É, ele não é muito mal, ele só é mais ou menos. Ele só é antissocial. Ele viu se pegar fogo, sabe? Ele só é aquela pessoa que fica trancada no quarto jogando as coisas. Cada vez mais eu identifico o Pico. Aí, depois de toda aquela parada, o campeonato mundial de artes marciais, isso aqui e tal. Aí começa o Dragon Ball Z que todo mundo conhece. Aí, Kuririn! É, Kuririn, já é o. Caralho, mano. A piada. Só serve, é igual, parece. Enquanto falamos, Kuririn morreu 18 vezes. Não, sabe o que o Kuririn me lembra? Você lembra do. Que eu chamo do Scooby-Doo? A Velma? A Velma não, a do cabelo vermelho. Daphne. A Daphne. É igual, o Kuririn só serve pra morrer, tal que a Daphne só serve pra ser sequestrada, é a mesma coisa. Ó, vamos. E a Atena se fuder também, né? Vamos chegar em desenhos, tem uma teoria. Tem uma teoria? Scooby-Doo. Mas vamos lá, vamos chegar lá. Scooby-Doo. Where are you? Eu ia falar pra vocês verem a gente fazendo dancinha assim. Tipo, eu esqueci que é só áudio. Beleza. Gente, Kuririn já é um careca monge que morre pra caralho. Não tem coisa. Você sabia que o Kuririn é o humano mais forte da Terra? É o humano mais forte da Terra. Então, não era o coisa? Não, o Mestre Kami não. É ele mesmo? Antes do treinamento. Depois do Kuririn. É. Tipo, vamos usar Dragon Ball Z como final, assim. Acabou. É. Kuririn, o humano mais forte do mundo. Imagina se o Saiyajin não tivesse ousado aqui. Cara, sei lá, só o Piccolo só teria matado a galera. Sozinho. Com medo. É, literalmente. Tem que ficar o pezinho de um dedo que mata o mundo. Vai, cacete, porra. Ah, não, é dois, né? É dois o Dan, que bota na testa. Tá, dois dedos, gente. Caramba, você sabe o que o Vegeta diz pro abacate? Ah, não. Vamos lá. Peraí, calma. Esses dias eu tava andando na rua e encontrei Kabum assim, né? Aí ela falou pra mim, sabe o que o Vegeta diz pro abacate? Maldito Kakaroço. Pô, eu acho que depois dessas piadinhas, acho que a gente vai ser o primeiro e o último, porque tá foda. Vamos lá. Tá mais Dragon Ball do que qualquer coisa. É que Dragon Ball, mano, todo mundo ama Dragon Ball. Everybody. Igual todo mundo ama Simpsons, South Park, que é uma das coisas mais nonsense que existe. É, vamos chegar lá, desenhos. Vamos lembrar que animes que a gente assistiu que, tipo, não tem sentido, tá ligado? High School of DxD. Nossa, esse anime eu achei do nada, velho. Eu também. Do nada, que essa menina eu, tem não, tudo eu, é ruim eu, aqui, eu tava véio. Assistindo High School of the Dead. High School of the Dead, aí... Que é meio inocente também. É, também, mas só, nem tanto. Aí, tipo, eu não sei se vocês assistem online, aí geralmente quem assiste online assiste no YouTube. É, e... Aí, tipo, aí tem as categorias, eu tava procurando High School of the Dead, High School of the Dead. Aí, beleza, aí eu falei, High School of the Dead, eu falei, nossa, deve ser a mesma coisa que High School of the Dead. Aí eu falei, sinopse. Um moleque tarado que consegue a sua primeira namorada porque e é morto tarado. Por ela. Ah, ele é. Ah, é verdade. E... Bacana! Não, e é morto por ela. E depois ele é ressuscitado como demônio. Pra ser servo dessa mina ruiva peituda. Mano, menina. Que anime desgraçado é esse, velho? Aí, tipo. Ah, top 10 da desgraça. Aí tem várias vilãs que são meninas peitudas. Não é? Aí o que acontece? Elas perdem a roupa. Elas perdem a roupa quando ele dá golpes dela. Por que não? Cara, top 3 da desgraça. Mundial. Eu vou falar pra vocês. Eu assisti aquele negócio inteiro. Por mais que seja nonsense, tem umas historinhas ali. É, velho, tem umas histórias interessantes, tipo, dragão, essas paradas. É legal, tipo, o molequinho chegar assim e falar assim, eu tenho as quatro peças, tipo, os caras, pra cada um deles, eles usam umas peças pra... A molequinha chega todo fodão assim, eu tenho quatro peças do xadrez, do quatro peões de xadrez. Aí chega o moleque, olha pra ele, eu tenho as oito. Aí o moleque abaixa a bolinha, tipo, é umas crises de coisa legal. É, as crises de coisa legal. Tem a mitologia dele é legal, só que é tipo a história caga. A mitologia é muito legal, mas aí os caras tem que colocar nudes nos negócios. É, tem que colocar nudes porque manda nudes. É. Mano, mas não, cara, não estraga, porque é bom. Ó, não? É. Quer falar de... Bible Black? nunca que eu vou deixar. Mas vamos lá. Ó, mas vamos chegar no ápice. Não vou só adiantar aqui. Porque de animes que eles são considerados o gênero deles é nonsense. O que eu assim, lembro de cabeça é um anime que você pode soletrar como FLCL, mas os japoneses falam Furikuri. Grande anime, Furikuri. Furiguli. Até o cara ri, mano, que vai falar o nome do anime. Furikuri. Furikuru. Vamos para a sinopse do Furikuri. Vai. Furikuri. Vai, oi, vai lá. Parei. Oba. Vamos para a sinopse dessa porra aqui. Olha, tipo, é uma mina que tem uma vespa, você sabe que é uma vespa, que a casa uma toca muito legal lá. Assim, eu tava pensando. Eu pensei que era uma abelha, velho. É, tá. Eu achei que você é a vespa animal. É, tá, é isso, mas você é uma montada na vespa gigante. Fica dito que aí pro Furikuri to Fly 2 aí. Tem uma vespa, ela tem um baixo. Eu acho que é um baixo. Ela fica carregando um baixo pra tudo quanto é lado. Acho que, ou ela não tá, não sei. Eu não lembro. Oh, essa é legal, hein? Quantas cordinhas? Faz um tempo que eu assisti essa porra. Quantas cordinhas? Aí o começo do anime é simplesmente a sinopse do anime também, né? O cara, a menina chega com a vespa, o moleque tá andando lá, mó testonho. Ela bate o moleque, andando de vespa, lembrando, com a mala de baixo ou guitarra dela. Barra guitarra dela. O moleque cai e ela vai embora. E o moleque descobre que ele tem um caroço gigante na cabeça depois. Tipo um câncer. Tipo um câncer, um tumor. Caralho, peguei câncer do baixo da menina. Mas baixo, não. Treboso, sabe o que sai da porra do tumor na cabeça dele? Você. O robô. Era aí. Produção. Era aí, produção. Sabe o que sai pode desse tumor? Não, não sai o tumor. O robô, você fala. O robô. Gigante, super poderoso. O mundo seria muito mais bonito, né, cara? Se tivesse um tumor. Se cada tumor tivesse um robô. Se cada tumor tivesse um robô, né? Seria legal. Seria muito mais legal. Muito bem, gente. Essa sinopse assistam, porque o anime, além de ser bom, né? Ele é nonsense, mas ele é muito bom e tem uma trilha sonora muito boa. Então eu recomendo de assistir. Recomendável, eu não sei. Eu quero falar da minha especialidade em desenhos. Um desenho, ó, garoto. South Park, sempre. Calma aí, desenhos. Sempre. Desenho, agora já não, partimos de anime pra desenho aqui. Vamos deixar o South Park pra lá, que o South Park é mais pesado, coisa? Aí. Não é a mesma coisa? Ai, é a. Opa! Ó, a polêmica. Otaku de 12 anos ficam bravos quando você chama anime de desenho. Cara, anime de desenho é a mesma porra. Otaku que de, se foda você. Otaku de 20 anos também, que tá com a gente também. É, ele tem 20 anos? Ele tem 20 anos? Não sei. Ah, deve ser por aí. O seu otaku tem tudo a mesma cara com toda idade. E ele é dono do pensamento de dinheiro. Deixa a audiência ir embora, já a audiência. Cara, ó, tá, vamos vocês, patrocina nós aí. Muito bem. Como chama o suquinho lá do taco? Lá? Ah, é Mupi. Mupi, patrocina nós aí, Mupi. Mupi. Com Y. Mupi com Y. A nossa bebida favorita. Vamos lá. A gente tem uma musiquinha de otaku. Deu um scream agora. Beleza. Gente, bom, desenho, gente. O que vocês lembram? Nonsense? Nonsense, cara? Nonsense. O coisa de falado, de Adventure Time. Itte miyou, bokura to ima. Adventure no kuni e. Jake to Yuba Daishi yu poken da yo. Adventure Time! Nossa, de Adventure Time! Cara, eu não sou o espectador assíduo de Adventure Time. Eu também não, nunca assisti. Mas, hein? eu assisto com o meu irmão às vezes, cara. É bizarro. É legal. Não, pera, calma. Vamos. Notícia urgente. O irmão do Davi é o mito. Ah, é verdade. Todo vídeo da ponta dele, ele mita em algum lugar. Algum lugar, reparem. Lá, reparem. É, Brão. É tipo o menino. O menino mito. É tipo, tá ligado? Acho o Wally, é tipo, acho o mito, é a mesma acho coisa. Acho o mito, aí você descobre quem tá mitando toda hora. É. É bizarro. Mas vamos lá, gente. Voltando aqui, ó. Adventure Time. Adventure Time, gente. É um desenho, tipo, muito da hora. Tem uma história. Tem uma crítica muito boa, cara. Tem uma crítica muito boa à guerra nuclear, velho. É muito bizarro. Sim, mano. É tudo. Mas assim. O desenho é totalmente bizarro. Os caras fumaram tudo, cheiraram tudo pra fazer aquela porra. Sim, mano. Mano, eu tava assistindo de boa. Primeira vez que eu assisti aquela porra. Eu tava assistindo de boa, sentado. Aí o Jake, que é o cachorrinho, falou: A gente precisa de ir rápido. Monta em mim que a gente vai lá. Eu falei: tá bom, né? Até aí normal. Até aí normal, eu sei que o cachorro estica o corpo. Porque eu vi que o cachorro tinha o corpo. Aí ele cresce, a bunda dele cresce, ele enfia o garoto dentro da bunda dele e os dois vão. É sério? É. Eu vou ter que assistir esse negócio. E é muito bom. É muito bom, cara. E aí você fala, caralho, eu quero assistir mais, mano. Porque é muito bom. É muito bom. Os caras tá achando que é droga. É um filme. Mano, ó. Um desenho começa do nada, velho. Começa sem uma pré-história. Mas do nada, tipo, nada. É, não, geralmente do nada, vem o nada. É, antes do nada, imagina o nada. É um nada quadrado. Vamos fazer uma coisa? Beleza, Jake, vamos fazer uma coisa. Aí eles vão lá. É, cara, tipo, nossa, eu não tomo sorvete, é a espada do inferno. Com o moleque no cu do cachorro. Com a porra do moleque no cu do anos. Não, reprodutor. Não tem, cara, YouTube não precisa ter censura pra. Quer dizer, moleque eu acho que dentro do culto. Eu não sei se é o YouTube que é áudio, mas tudo bem. É, beleza, gente. Vamos lembrar. Ah, tem desenho antigo que você pensar bem é bem nonsense. Tom e Jerry. Tom e Jerry. Mano. Aquele do coiote lá do Papalé. Nossa, mano, tem muito anime. É desenho nonsense. É desenho muito velho nonsense. Nossa, perna longa, velho. É abrir o buraco, pintava um buraco na parede, o cara, ele passava. Eu acho que um monte de desenho vai fazer isso. Eu acho que os desenhos da Warner, todos fazem isso. É verdade. Da Warner, só, mas só do Warner. Tom e Jerry. Tipo, O Tom e Jerry, na verdade, ele é um documento histórico pra criança, cara. Pra quem não sabia. Por isso que o Tom e Jerry antigo não tem fala. Ele era pras crianças que não sabiam falar. Aí, tipo, eles assistiam aquilo que era legal. Por mais que seja um gato armando um punhado de coisa pra tentar matar um rato. Matar. É, lembre-se, é, criança, ele mata. Ele não quer comer, ele quer matar. É porque ele é bolado com o Jerry, tá ligado? É boladão. E o Jerry não faz porra nenhuma, cara, pra ele. Faz sim. Faz, é tipo não, um pica-pau. Tem episódio, tem episódio assim, que o Tom é xerife, aí chega o Jerry boladão lá e, sei lá, faz qualquer merda lá e o Jerry começa a perseguir ele. Atira sem querer ele. É. E os episódios que eles fumam, velho. Eles retiraram do Cartoon Network a porra dos episódios que eles fumam. Porque... Ah, cara. Eles fumam, porque eles fumam, cara. Essa censura de hoje tá muito bosta. Mas é errado censurar vamos também. Vamos botar abre aspas aqui. Pica-pau é um filho da puta. Ninguém é igual a ele. Ah, é. E pica-pau acho que é o bicho mais nonsense. Acho que... O antigo, então, nossa, ele é completamente insano. Insano é cocaína na veia. Dieta do cérebro. Ele pegou ele diluiu a cocaína, pegou e injetou na veia do cérebro. Não, ele diluiu a cocaína junto com a maconha, colocou no bagulho de metanfetamina, aí ele já ele tá no ele é totalmente aleatório. Só que aí tem uma forma de derrotar a porra do pica-pau que é jogando sal na cara na capa dele. No rabo, cara, não faz sentido. Cara, uma coisa que deixa bolado, não preciso falar isso. No desenho do Papaléguas. A porra do coiote tenta armar tudo, velho, pra matar aquela porra. Ele arranja dinamite, machado, ketchup, plano e garfo. E não tem dinheiro pra comprar a porra de um frango. Eu fico bolado, velho. O cara tem o dinheiro pra comprar o caralho a quatro. É financiamento, filho. Vocês estão ligados. É patrocinado, né? É, ele faz financiamento. Sei lá, na BV. Patrocinar nós? Uma coisa que eu sempre fiquei curioso pra saber. O gato do ligeirinho é o Frajola? Gato do ligeirinho ao Frajola? É, eu sempre fiquei pensando nisso. Não. Será? Cara, ele é bem parecido. Eu não lembro, cara. Eu lembro que tinha uns par de gato. Era um grupo. Tinha muito gato, mas eu lembro que ele parece bastante com o Frajola. Mano, sabe o que vocês me lembraram? Manda-chuva, velho. Ô, manda-chuva era muito forte. Manda-chuva. Patatinha. Patatinha, mano. A dublagem dele é demais. Nossa, cara. Mano. É igual a risada do Bart, cara. É clássico. Que Bart? Uhum. Bart Simpson. Qual que é o rezado do Bart Simpson? Ah, eu não sei fazer, cara, é muito foda. Tinha que encaixar pra pôr. É bom pôr aí a rezada do Bart Simpson. Ah, escuta a rezada do Bart Simpson. Gente, Scooby-Doo. Para de falar gente, velho. Toda hora pra essa vela. É que eu não posso deixar o ar parado, gente. Aí eu tenho que falar alguma coisa e eu tenho que chamar a atenção de vocês. Everybody. Gente, ou eu vou trocar o termo toda hora agora. Everybody. Gente, everybody. Gente. Intercalho. Scooby-Doo, gente. Os caras, sei lá, ele tinha a mesma receita de bolo. Todo episódio. Sim, os caras. Power Rangers. Tipo, um monte de séries são desse jeito. Mas assim. Sim. É. Ó. Vamos lá. Mas era legal, mano. Mas era legal demais. Vocês já perceberam que. Ele nunca era um fantasma, tá ligado? Vocês já perceberam que Capitão Caverna, Tubarão. Tubarão. E Scooby-Doo era sempre a mesma base, que era tipo. Hanna-Barbera. Eles pegavam um tipo de desenho, faziam a receita de bolo pra ele e faziam cópias dele. Tubarão, Scooby-Doo, tem a mesma receita de bolo. Aconteceu alguma coisa, descobri quem que era e acabou. Acabou que o que fez mais sucesso mesmo foi o Scooby-Doo. Foi Scooby-Doo. Scooby-Doo é incrível, velho. Ah, eu gosto muito. Eu gosto muito mesmo. Scooby-Doo é legal, mano. Véio, mas enjoa. Igual do Tubarão. Mais rápido. Umas coisas que eu ouvi pelas internets. As internets, cara, os caras reparam nas coisas que parece que eles fumaram alguma coisa. E a maioria das coisas pode ser também que é só na imagem deles, da cabeça deles. Mas, ó, vocês já repararam? Revendo. Vocês já repararam? Momento polêmica. Vocês já repararam que só o Salsicha, ele se dirige ao Scooby, tipo, fala mesmo e dialoga com o Scooby, e os outros só tipo, ah, cara, muito é bem, Scooby, não sei o que. Quer um biscoito Scooby? É, quer um biscoito Scooby, eles não ficam falando, ah, Scooby, você tá bem? Como foi seu dia, Scooby? Como foi seu dia, Scooby? Você quer comer alguma coisa, Scooby? É, eles não fazem verdade, isso. Verdade, cara, não tinha reparado nisso. Eu também não, eu comecei. Aí, cara, é a teoria. Ou que tudo que se passa na série é da cabeça do Salsicha ou da cabeça do Scooby. Não. aí é louco, né, muito mais louco. Você descobre que o cachorro que dá sonho. É igual o Pão fala que o final cachorro, do Lost é o sonho do cachorro, do esquilo, quer dizer. Ó, spoiler. Ou o Salsicha tá totalmente drogado todo episódio. É bem provável. Que não é muito difícil. É bem provável. E sempre que eles vão se dividir, lembre-se disso. A equipe é a mesma. A equipe é a mesma e a... É, como que chama a menina ruiva? Daphne. A Daphne e o... Fred. E o Fred, eles sempre vão juntos. E eles somem. Gente. Nossa. O que eles ficam fazendo nesse meio tempo? É pra criança, cara. Não sei. Conteúdo pra criança. Não sei. E a Velma ficava meio que isolada. Ela ficava sozinha. E aí... É o ela perdi o óculos todo episódio e também. E ela virava e falava assim... Gente, os caras saíam do cu do cachorro pra aparecer lá pra... É, tipo, é... O Sumona, tá ligado? Gente! Os caras nascem. Da treva. De quanto MP gasta pra convocar a turma do Scooby, tá ligado? Cara, fica uma enquete aí. Uma enquete. Comente. Comente para nós. Nos comentários, Ava. Comente nos comentários. Comente aí. Iremos fazer um e-mail. Vou hoje. Fazer um e-mail, vou colocar na descrição aí, gente. Vai estar na descrição o e-mail, galera. Pra vocês mandarem opiniões. E-mail. Pode comentar também, se críticas. O comentário foi... Sem brincadeira, fala, vamos ser sinceros. Ai, porra, se caiu vocês, se vocês comentarem, falem a verdade. Vocês gostaram, vocês não gostaram. Pode criticar, vamos lá. A gente vai xingar vocês. Vamos, mas a gente vai ficar feliz também. E mas a gente não vai... Primeiro que a gente vai gravar os xingamentos. Então, o que o coração... O coração aguente a juventude que nunca morreu. É por aí. Chaves é bem nonsense. Chaves. Agora vamos falar de South Park, porque esse link no Chaves fez eu lembrar uma coisa. Beleza, vamos lá, vamos linkar. Vou linkar Chaves com South Park. Vamos linkar. Você percebeu que os dois são crianças? Mas a visão deles não é. A visão deles é de uma criança, mas a coisa que eles passam não é de uma criança, são sempre de pessoas adultas. E por exemplo, o Chaves, ele se passa como criança e tal, igual os quatro personagens principais do South Park, mas tudo que acontece com eles é questão de gente grande. Aí às vezes parece que é uma visão de criança. Os caras estão chorando. É uma visão de criança. Quero não. Vou banheiro. É uma visão de criança sobre assuntos de adultos. Isso é verdade, cara. Verdade, a gente tá zoando, cara. Mas isso é verdade. Vamos falar de South Park, velho. É bizarro, cara, pô. Primeiro episódio de South Park. É. Os caras falam depois que eles fizeram com cartolina. Não sei se é verdade. No próprio South Park fala. Uhum. E o Cartman tem uma sonda no ralo. Uma sonda no ralo. Sonda alienígena. É, no ralo. Eu acho que eu descobri. O cachorro do Adventure Time deve ser das mesmas coisas dos aliens. Quando teve alguma coisa dos aliens. Porque o Cartman solta uma puta de uma antena. Do rabo. Ele peida, sai ele fogo. Ele peida, sai fogo e sai a antena. Aí volta. Aí ele vira e fica falando. No cu. Não sei fazer, desculpa fanboys que nem eu do South Park, mas eu não sei fazer a voz do Cartman, porque é foda. Eu não sabe esse fanboy de 12 anos, acho que todo mundo tem 12 anos. É, sou fanboy. Tem aquela época que você tinha que provar que você era maior pra fazer conta no YouTube, então agora passou. Já acabou, já. Agora a maioridade é 16. Agora você vê a maioridade, canal de YouTube de Minecraft, né? Senhora. Mas que, vamos ver o que mais tem no South Park. É tipo, tem uns campos de fazer a conta no YouTube, tá lá. Há quantos anos você tem? 10, 12, 15, 18 Minecraft, tipo. Na verdade, Minecraft tinha que ser em cima, né? Porque o Minecraft ele não é mais velho, ele é mais novo. É, é mais novo. Meio que é uma categoria tipo, que tá menos 12. Tá ligado? É, o cara volta, o cara consegue, tipo, passa, voltar do zero. Pô, pode crer, cara. É, mas, tipo, uma coisa que eu acho muito engraçado do South Park que é uma crítica fodida social. Só que tem um problema, né? Os caras, eu não sei se é uma crítica fodida social ou é igual eles mesmos falam no episódio. Que as pessoas procuram achar sentido em tudo e é. Quando não tem, porra nenhuma. Isso é verdade, isso é verdade. Isso é real, cara. Isso é real. Muito bem, gente. Acabamos com os desenhos e animes. Vamos para os séries. Séries até algumas. É, o sitcom em geral. O sitcom em geral é uma coisa bizarra, cara. Peraí, calma, calma. Explica o que é sitcom. Um sitcom é uma série sobre a vida dos outros. E é isso. Obrigado, eu não pessoas... sabia o que era, por isso eu perguntei. Tem aquelas risadinhas no fim, oh, sim. No fundo. Não, é, não. Na maioria, eu acho que na maioria, ou em todos, se eu não estiver errado. Acontece num cenário, praticamente, sempre, quase mesmo no cenário. Quase no mesmo cenário. Ah, não é ouço. É, mas tem sitcom animado, tem Simpsons, eu não falei assim. Não, Simpsons não é sitcom, é? Ele é um sitcom porque ele fala dos outros. Mas ele não. Mas ele não tem ele aquele. Tem as risadas, ele não tem as risadas e nem tem aquele. Informações. Aquela formaçãozinha. Assim, ah, é risadinha, sempre tem. Tem muita crítica. Piadinha, mas South Park é sitcom, tá ligado? É, então. Mas é. South Park foi. Bom, vamos pegar a base dos sitcoms como nós conhecemos, que é Friends. Friends, cara, que é pior que How I Met Your Mother, ele... Desculpa o famoso de Friends. A partir de Friends, mas a gente agradece até por Friends existir, porque tipo, é uma série muito boa, aliás. Mas ela criou um sistema pros sitcoms. É um divisor de águas. É sempre apartamento em Nova York. E... vai acontecer, vai intercalar entre, sei lá, 2, 3 cenários, com situações engraçadas dos personagens principais. E tipo, o sitcom, se pensar, ele é nonsense porque ele é tipo uma visão bizarra, estereotipada da vida das pessoas, tá ligado? Ele é até um documento histórico. A vida dos personagens de Friends é bem diferente da vida dos personagens de How I Met Your Mother. Ele estava ensaiando essa fala desde manhã, cara. Ele estava falando algumas coisas e foi pensando durante o dia. Eu juntei agora. Tem o roteiro aqui, cara. Ah, tem. Pessoal, galera. Pô, a gente chegou em cima da hora pra fazer essas coisas. Muito bem. Mas uma coisa, talvez, tipo, por mais que a gente zoe todo Friends. Mas talvez sem o Friends não existia coisa igual o Two and a Half Men, o How I Met Your Mother. Ele foi um precursor mesmo desse tipo. Foi um precursor e ainda é uma série boa. É. Pode ser pior do que as outras, mas... Pode ser pior do que How I Met, mas... Não é pior, é diferente. É diferente. É que eu acho que a gente julgar pelos nossos 18 anos... A série tem 20, lembrando, fez 20 o ano passado. Então, A gente não tem, sei lá, a cabeça dos anos 90, tá ligado? É igual, exatamente. Tipo, as pessoas de hoje julgarem os jogos pela imagem. É uma isso. Coisa que a gente já não faz, mas tem muita gente agora no começo que faz isso. Obrigado pela âncora, agora, porque a gente vai falar de jogos. Joguinhos. Como é que é? Não, vamos começar com Lollipop? Lollipop. Eu não sei de Lollipop, mas é só pra falar a biografia do Lollipop. vamos lá. Biografia da menina do Lollipop. Puta, não é nem do jogo. Nem do jogo. Porque o jogo tem biografia. O que ela gosta. Vou fazer voz, vai ficar meio ridículo, mas é isso aí. Lollipop. Cara, você deu a luz aí. Eu tô ficando claustrofóbico já. Lollipop. Biografia. Aê. Uma menina que gosta de matar zumbi e se masturbar. Acabou. É basicamente as meninas de hoje. Não, mas elas não admitem isso. Não, mas é. Mas elas não caralho, velho. Vai, vai, vai, vai, vai, gente. É igual Baioneta sendo anunciada na Playboy, né? É, Baioneta sendo anunciada na Playboy. Mas assim... Baioneta que rima vamos, com... Vamos pro próximo quadro! Não, nossa, mas aqui... Que adinho que chega, caramba! Mas aqui... Os jogos, principalmente os japoneses, eles têm sempre uma coisa de vocês, porque... É... Como que eu falei na parte assim, dos sitcoms, a representação bizarra de outras coisas. Principalmente os RPGs. Os RPGs japoneses, cara. Imagina alguém brigando. Aí, tipo, tá a musiquinha. Tando, tando, tando. Aí tu. Eu vou bater. Aí tu seleciona. O que eu vou fazer? Eu vou aí seleciona o ataque. Ataque. Sim. Aí você corre 20 metros. Bate. Dá um volta. Volta. Dando um pulo magnânimo. E volta, tá ligado? Tipo, não. No mesmo lugar que estava. É, tipo, aí é engraçado, né? Porque, tipo, o cara vai lá. Pá, bate. Beleza. Aí fica aquele tempão esperando, porque o jogo de vez em quando buga. Aí fica lá o cara lá que nem bocó, e sei lá que nem bocó esperando os molequinhos dando festa dançando na música. Aham. Muito. Sei lá, velho. É isso, legal, maneiro, é muito legal, bacana. A série foi não, fazer não sei se tipo o Chocobo é um bicho bizarro, cara. Você tem um Chocobo no Digimon? É um Digimon. Piada interna. Chocobo é um Digimon. É, pra quem não sabe, tem um jogo chamado Digimon Master. É. Aí você começa com o Falcomon. Tem, ó, você escolhe lá. Aí que tem é um Falcomon. Vocês também é uma coruja. Não, é uma coruja que chama Falcomon que vira Digimon, né? Um Chocobo. Que vira o Chocobo, que parece o Papaléguas com lencinho. É, cara. E depois evolui com o Ravenmon. Não, Crowmon ainda. Raven depois. Ravenmon. Depois. Mas a criatividade pra criar nome no Digimon... É igual pra criar nome no Pokémon. Não, velho. É muito boa. Não sei se vocês viram no jogo, vocês chegaram a esse lugar, em Western Village, mais pra frente lá, tem o Kiwimon. Ah, eu vi. Aí é um Kiwi... Cara de... Porra branca, né? Não, cara? É com uma coisa que parece um com crânio. Com a máscara do... Fantasma da Ópera. É, boa. Bem isso. Mano. Mas vamos lá. Bom, cara... A magia mais foda do Final Fantasy inteiro é o Knights of the Round. Ah, o que é o Knights of the Round? Os caras da Tábua Redonda, tá ligado? Os cavaleiros da Tábua Redonda. Aí o que faz? Tipo... Primeiro que demora 2 horas o sumo, tá ligado? Você invoca o sumo, começa a passar todos os cavaleiros da Tábua Redonda, batem no inimigo. É sério? É isso. E demora. Mano, tipo, tem uma matéria no Final Fantasy 7, mas a matéria é um português, mas se você tiver no computador, vai pra 2 FPS. Tem uma parada no Final Fantasy 7 que você usa pra jogar 4 vezes. Uma magia. Aí o combo mais foda é você usar 4 vezes essa magia. Nossa. Cara, você pode tomar café, porque a magia em si já demora, tá ligado? Tô ligado. Você vai lá, toma um banho e volta. Vai fazer o Enem. Antes de fazer o Enem, você deixa lá o ataque. Aí quando você voltar, tá terminando. Aí você volta lá e ainda assiste o finalzinho dela, pra ter a emoção de ver você matando o boss final. Sephiroth, tá ligado? Aí você descobre que tem outra forma. O cara gasta toda a mão. Spoiler alert. Aí o cara, aí você vai lá, mata o cara, acaba tua mana e você não consegue matar o próximo. Tipo, eu não sei se ele não. Ele não se passeia só no RPG, nem no RPG japonês. Porque. Jogo de plataforma. Vamos pegar os mais famosos aqui. GTA! Plataforma? Desculpa! Esse foi o comentário mesmo. GTA, plataforma. Ó, fica a dica aí, Rockstar. Rockstar, tem a plataforma aí. Plataforma, ia ser maneiro, imagina. O CJ matando os cogumelos. Matando os cogumelos. É, tipo, literalmente. Eu tava tão empolgado pra falar GTA, porque é uma parada muito nonsense, aí eu me empolguei, tipo. Mas vamos pra outra. Vai lá, Mario. Mario. Mario. Ah, não, esse é o Mickey. Ué, mano, tipo, é um encanador. É um cara, um encanador que ele quer resgatar uma princesa, porque não sei. Como que ele descobriu que a princesa foi sequestrada também? Não sei. Cara, o Mario ele foi transportado, sei lá, não conheci. Eu não lembro como é que é a primeira. Eu não lembro a história do Mario. Eu acho que o Toad vem na Terra buscar ele, não vem? Ele encontra ele. Nossa, na Terra. Nossa, tem disso? Sei lá, não sei, cara. Se deve for, deve... É você. Aí o Toad ele é o personagem mais poderoso da toda a série Mario, porque ele se teletransporta pra todo o castelo. Falando, a princesa tá no outro castelo, seu puto fraco. Seu verme inútil. Seu verme inútil. É o Vegeta. É aquele cara neutro, né, cara? Ele não quer te ajudar, mas ele não vai te ferrar também. Não, tipo, o Toad é aquele cara que vai lá pra. Ele te dá a notícia e vira pra você. Se fode aí. É, cara. É isso. Sonic, gente, é um ouriço. Sonic de Nintendo. Não, claro. Sonic de Nintendo. Não é, vamos. Essa não. Porra de Sonic de Nintendo, que é tipo um mod do ligeirinho. Eu encho o saco do... Ó, vamos deixar outra coisa clara. Clara. Clara. Captiva. Não é Bruno, é Spock. Beleza, tipo, vamos lá. Agora vamos deixar bem claro. O Spock fica puto comigo até hoje porque eu falo pra ele que tem o Sonic de Nintendo. Eu tinha a fita tinha. Do Sonic de Nintendo. Eu ficava bolado porque tinha um Mario dentro da gaiola, velho. Eu falei, caralho, o que esse Mario tá fazendo aqui, velho? Tinha um Frajola na estátua. Agora não faz sentido nenhum. Mas era muito bom. Vamos pro Sonic original, gente. Sonic original. Velho. Não, Sonic original não. O Sonic do Ligeirinho. Ah, bom. Sonic de Nintendo. Eu sou um grande fã, cresci com o Sonic, tá ligado? Mas... tem um pó de criança em dois lados. Que bosta. Tá, mas é a porra do... Olha, velho, você cresceu com o Sonic. Desculpa, eu não queria chegar nesse ponto familiar. Vou voltar. Aqui. Ai, ai. Cara, é a porra do Maurício azul que usa, sei lá, Nike. Falou, porque se for outro, não aguenta. Censura aí, porque. Tá vendo? Não, velho. A gente já fez mais propaganda do que a gente já fez até agora. É bem financeira, filho. Aqui é mercenário. Fih. O cara, ele tem um tênis vermelho. E ele é mó cool, tá ligado? Ele é mó rock'n'roll, tá ligado? Tipo, sim, é, dude. Ele fala bem desse jeito, né? Sim, mano. É mó da hora. E o o vilão dele é um gordo. Que... É bem o contrário, né, do Sonic, cara. É, e tem, sabe sei lá como, arranja robôs. Ele faz robôs dos animais. Faz robô, dessa eu não sabia, desculpa. Ele perdão, faz robôs perdão. Animais. Até desculpa, quando você fanboys do Sonic. Quando você termina uma zone, que é aquele conjunto de três fases, tu bate no Eggman, Eggman é que em português é o Robotnik. Na verdade, quando... homem-ovo. Homem-ovo. tem uma parada de, sei lá, o Robotnik ser filho do Eggman, algo assim. Nossa, idêntico. Assim. Os dois são iguaizinhos. É, mas beleza. O pico, né? O pai do pico. Peraí, calma. Escutem, vê se vocês reconhecem. Você é meu? Mano, vai. Vai. Eu peguei. Olá, pessoal! Eu estou aqui! Porque o Majin Buu me deixou! E eu estou procurando emprego aqui no 4 Idiotas! Dê um like no vídeo pra galera! Senão eu mato todos vocês! Tá, teve uma interrupção aqui, tá, gente? No meio do assunto. Babidinho invadiu uns! Mas tá morrendo, o Babidinho aqui do meu lado. Babidinho entrou aqui, mano. Caralho, velho. Saiu voando na janela. Caralho. Ele fez aquele smile trick que ele. Caraca, faz. Mané! Babidinha. Mas é isso. Ai. O Sonic. Aí, tipo, depois de ter derrotado o Eggman, você sai correndo atrás dele e tem uma máquina. Aí a máquina você aperta o botãozinho dela e sai um monte de bichinho. Aí, tipo, é como se você tivesse libertado os bichinhos. Agora que eu entendi por que no Sonic, quando você pula em cima do robô, sai um animalzinho. É, porque você libertou o animalzinho. Lembrando que tem uma vez que eu fui jogar Sonic, eu matei um bicho, saiu uma foquinha, aí tinha uma parte de lava, aí a foquinha começou a nadar na lava, eu falei, caraca, foca bolada. Foca do mal. Foca que nada dá na lava. É que tipo... Essa aí é moda foca mesmo. Nossa! Eu tô perdendo meu trono de rei dos piados cretinos, velho. Não dá. Foi mal. Beleza, cara. Cara, vamos pra uma coisa mais atual. É, GTA é uma coisa mais atual, né, gente? O... Mas ou não? Ou não, tipo, o primeiro GTA de Play 1 era uma parada estranha. Era o primeiro GTA de Play 1 que era uma visão de cima escrota, que tu sabia que a. Muito louco. Que o coisa da Marvel era. Muito louco, o cara. Fazer. GTA 2, você mexendo na lógica, ele peidava, velho. É a melhor coisa. É, bolinha, eu perguntei se agora o avatar do Xbox, quando tá mexendo a cabeça lá, você fica apertando, fica rotando. Fica tonto. Fica tonto. Muito bem, fica tonto. Ah, cara, tipo, primeiro que ele tira a arma do cu. Verdade. Tipo, justo, igual o cachorro. É, verdade. Aí tu morre, e tu vê de tu morrer, tu vai pro hospital, paga o hospital e volta ativo. Verdade. Aí, não parece, parece que você se fudeu. Aí, aí tu paga uma puta. Entra no carro, eles ficam brincando de pular dentro do carro. Eles ficam parados. Não. Pega o San Andreas, cata um carro que os caras fazem low rider, sobe na puta montanha lá, que é no meio do nada, aí ó, cata a câmera lá de cima pra você ver que legal. Tá os dois com a mãozinha na porta e o carro balançando. É, assim. Mano. É engraçado. É legal pegar a puta, cara, tipo, pegar numa montanha e sair do carro, cara, e deixar a puta morrer. Tá, é, isso todo mundo fazia. É, olha, pega essa frase fora de contexto. Vamos pensar aqui, cara. O que tem de jogo? É, vamos ver outro nonsense. Deixa eu pensar. Cara, eu joguei tudo. Donkey Kong. Donkey Kong, você acha, cara? Ah, ele é nonsense. É, ele é bem nonsense. Porque, macacos que arrancam... Se bem que os macacos fazem isso. Mas macaco que voa. macaco voadores. Abelha gigante. Abelhas gigantes. Abelhas africanas. Abelhas africanas. É a vespa da... É a vespa da... Tá vindo do furicuri. Furicurico Fly. É bem nonsense, cara. Mas é um jogo muito bom. Eu gosto também. Mano, trilha sonora. David Wise. Mestre. Pronto, acabou. Foda. Reverência do David Wise. Beleza. Tava zoado, tá? Eu juro que tava zoado esse papel. O cara acabou de cortar a figurinha do spot. Não tem nada a ver, que estava muito judiado. Ô, não adianta você mostrar pro computador, cara. Não é. Não tá. Olha aqui, pessoal. Tá na webcam, pra vocês verem. Eu vou tirar uma foto aqui, eu vou postar na descrição do vídeo. Mano. Não, vamos falar de um assunto inocente que o Davi queria falar, ué. Ô, dono do D.DRS, estou fazendo propaganda. Nomes de Digimons e Pokémons. Acho que a única coisa que falta pra gente falar é filme nonsense. Você sabe de algum filme nonsense aí que vocês lembrem? Eu sei. Eu também sei um punhado, mas... Deixa eu começar esse quadro lindo. Esse tempo eu assisti um filme trash, cara. Que filme trash tem a fama, né, de ser o mais inocente do universo. Realmente, realmente. E assisti um filme chamado Rubber. Quem assistiu, cara, sabe o que eu tô falando. Rubber. Que é traduzido como O Pneu Assassino. É um pneu, porra. Um pneu jogado fora da Goodyear, sei lá, com a porta, fazendo no meio do deserto. Ele cria vida, velho. E mostra os primeiros passos do pneu, assim, mostra a vida do pneu. Depois ele começa a ter que criar gosto pra matar umas coisas, tá ligado? E ele tem poder psíquico, quando ele treme, a cabeça explode das pessoas. Quando ele treme, tipo. É, ele faz assim, ó, o pneu que tá. Ele vibra molé. Ele quase cai, tá ligado? Ele agita, ele fica excitado. Tá. Aí ele mata as pessoas. Não é muito bem a cabeça. Cara, não vou fazer essa piada, porque não. Que é um filme mais inocente que esse, não tem. Assista aí, Rubber. Sucesso. Meu coisa de filme inocente. É um filme que eu fiquei muito puto, porque na hora que eu vi eu já sabia que filme que era. Eu lá em casa, de boa e tal, e ligo a televisão. Aí começa um cara, parece até filme pornô. Uma mulher sendo estuprada. Beleza. Aí eu olhei aquilo e falei, essa porcaria deve ser Doce Vingança 2, porque eu assisti um. Esse negócio desse é Doce Vingança. Aí aparece a Doce Vingança 2. Eu falei, sabia? Qual que é o sentido da... Pelo menos são duas mulheres diferentes, porque se fosse a mesma mulher, eu ia ficar mais... Ia ser engraçado, velho. Acho... tipo... Ou, oh, a mulher é estuprada de 50 jeitos diferentes, aí ela sai... Maneiro. Tipo, é, esse é o primeiro pedaço do filme. Estupra, não, o filme inteiro, metade do filme inteiro é ela sendo estuprada. A outra metade é ela matando os caras que estupraram ela. Mas, nossa, é muito inocente. Tipo, tem um cara que estupra ela, que ela corta o pau do cara e bota na boca dele. Esse é do 1. Esse é do 1. Caralho. O outro ela deixa o cara literalmente. O outro ela deixa o cara lá pro corvo comer o olho. Boca, essa cena aqui. Literalmente. Tipo, é muito nonsense, cara. É um negócio nojento. Um... Eu? Tá, sei lá, é esquisito. Cara. Que recuso. Cara, assim, filmes nonsense, eu logo penso no meu diretor favorito. Quentin Tarantino, cara. Kill Bill. Kill Bill, cara. Matar adoro. Bill. Matar Bill. Como eu adoro aqueles dois filmes, velho. Assim, o pessoal, né, a maioria do pessoal não gosta, mas eu adoro aquele filme. A porra de uma mulher que quer matar o pai do filho dela por vingança porque ele tentou matar ela e ela ficou em coma por alguns anos. E é tipo, é um filme de Kung Fu misturado com... Sangue! É, tudo do Tarantino tem sangue. Misturado com faroeste, uma trilha sonora foda, porque todo filme do Tarantino tem uma trilha sonora foda também. Mas... Nossa, empolgação, oh. Cara! Parece que o cara tá falando... Não vou falar do quê. Eita puta, é. Você tava na parte da trilha sonora foda pra caralho. Mas, tipo, cara, tem umas partes, velho. Tem umas partes que você fala, caralho, velho, o que eu tô assistindo aí? É psicodélico, né? O que eu tô assistindo? Não, não, cara. Tem até. Conflito de existência. Não. Porra. Pessoal, nonsense no Tarantino tem a ver muito com a violência. A violência é totalmente exagerada, cara. No Kill Bill tem uma cena do primeiro. É do primeiro. Oh, alerta de spoiler! Alerta de spoiler! É spoiler, gente. Desculpa, mas o filme é de 2000 alguma coisa. Não. 2000? 2002. Ah, tá mais de 10 anos num. 2002. Num spoiler. Ó, oh, aí, ó. 2002, se não me engano. Cara. O que? O que que acontece nessa parte do filme? Eu acho que é a parte final do primeiro filme. Tem. Ela luta com uns 80. O grupo dos ninjas que ela luta. Samurais que ela luta. Chama Crazy 88. Que é tipo. Não precisa detalhar 80... tanto, velho. Cara, é que eu lembrei o número aqui, cara. 88 fodões. 88 malucos. Que ela fica lutando ladrões. E a sua. Ladrões. Ladrões. Ali babai. Ali babai, 88 loucos ladrões. Loucos ladrões. Mas beleza, é tipo uma cena totalmente violenta e. E assim, tem muito sangue são 80, e ela luta com 88 pessoas, tanto cara. Sangue, e depois ela vai lutar com o boss, que é tipo. Boss. Ela vai lutar com a samurai fodona lá. Sim. Começa a tocar uma música disco no meio da luta. Maneiro. Bem maneiro. A cena é maneiríssima. Mas quando você repara, cara, eu tô vendo uma luta samurai com uma música disco. E é foda. Se fosse o High School of the XD na metade da. No começo da luta, ela já tava sem roupa. Mas aqui. O mais nonsense é o Kill Bill, mas tem umas partes muito nonsense nos outros filmes. Todos os filmes Tarantino. Cara, ele fez uma dupla de filmes com outro diretor chamado Grindhouse. Um chama Planeta do Terror e o outro chama Prova de Morte. O Prova de Morte, cara, é tão bugado, é tão nonsense que parece que metade do filme é uma coisa, metade do filme é outra, tá ligado? Imagino. E tem uma cena mais foda do cinema do cara acertando a cara de uma mulher com um carro. Mas. essa deve ser da hora. Não, é igual o clã das águas voadoras, os caras correndo, quebrando. correndo em cima do, do bambu, ela, né? Correndo em cima do bambu, quebrando o bambu e tacando nos outros, né? Filme de Kung Fu, em geral, é nonsense. É, qualquer que lá é Kung Fusão, em inglês eu não lembro o nome. É japonês também. É isso, tipo, tem uma hora que os caras chegam, alerta de spoiler. Ah, confusão, meu Deus, spoiler. É, o Shaolin cara, do futebol. O cara chega, é o Shaolin do futebol, eu acho que o gosto dissolve um pedaço, parece espermas. É... da hora, cara, da hora. História. Aí o, tipo, os caras sentam, aí tem aqueles... Caralho, você... Eu não sei se vocês viram. Aquele violão que tem, sei lá, se é japonês, se é chinês. Que é um, os caras sentam e começam a tocar. Os caras cruzam a perna e começam a passar a mão assim como se estivesse tocando. Aí começa a sair espada, começa a sair lança, os bagulho assim, sai matando todo mundo. Uhum. Tipo, mó, nada tão nonsense que eu já vi. Bom, gente, é... É igual The Dark Fall. The Dark Fall? The Dark Fall? Que eu não caio, em português eu sei que é o No Cair da Noite. Ah, que é da fase dos dentes. Sim, mano. Caraca. Ah, esse filme é muito louco. É muito bom, cara. Esse filme é muito louco. Tipo, é, aí é uma fase dos dentes. Aí é basicamente a história é essa. Você bota seu dente na, debaixo do travesseiro. Se você vê ela quando ela for te dar moeda, você morre. Nossa. É tipo bem, é bem simples. Só que ela não pode ver algo senão ela morre também. Ah, mas já passou, né? Eu não lembro desse filme direito. Teve alguma não morte que tipo o cara tava dormindo de boa, aí ela pega e aí vai embora. É lógico que é uma não morte, né? Porque tem que explicar alguém... o conceito. Não, tem que ter alguém pra ficar, é um tutorial. Pra ela ficar perseguindo o filme inteiro. Uhum. Porque filme americano é tudo clichê, é tudo igual, mano. Sim, mano. Se não tiver alguém pra ser perseguido, não é filme, é de terror. E não há, velho. A gente esqueceu alguma coisa? De filmes? Filmes? Eu acho que falamos basicamente... Tudo, então vamos falar... Vamos ver o que a gente esqueceu de não, achei que eu lembrei do mais bizarro. Uou. Eu não assisti, mas eu queria ter... Não, olha aí, na verdade, eu não queria mas ter assistido. Mas minha mulher assistiu. Eu não queria ter assistido também, mas é uma coisa pra poder... Eu devia ter assistido só pra falar pra esse podcast. É. Porque é Pink Flamingo. Que porra é essa? Pink Flamingo? Ah, caralho! Pink Flamingo? É uma parada Pink estranha. Pink Flamingo é a coisa acho, mais escrota que existe. A mulher é um... Como é? Uma drag queen? Nossa, a mulher! Já gostei. É, não sei se é mulher, sei lá. É um drag queen, que aí o filme inteiro é cheio de incestos. Caralho! É sério. É tipo, eu acho que o cara pesado. É cuidado que nem um bebê, mas o cara é velho. O que mais? Tipo, tem uns negócios, umas paradas muito nojentas e basicamente é isso, tipo... É uma coisa bem repugnante. Vocês separaram que essa foi uma opinião de uma coisa que a gente nunca viu. Essa é a internet, tá ligado? É, tipo, essa... É igual, tipo... Uma coisa. É igual o Cidopeia Humano. Isso que eu ia falar. Cidopeia Humano. Filme mais um pedaço, filha de uma puta. E tem dois. É legal que o pedaço que eu vi é a parte que o cara tá cagando na boca do outro. É, essa é. E a outra que é o cara com o médico, o doutor, sei lá, aquele caralho. Nossa, desse cara. Mas é, muita gente. É, cuidando da centopeia humana como se fosse um cachorrinho. Sim. Tipo, eu vi esse pedaço. Mano, é o filme mais... Lamentável, lamentável. Estou envergonhado. Então, gente, acho que a gente já falou de todos os filmes bizarros, barra não sei se a gente já... Uhum. Cara, tem um. Problema. Vai surgindo, brota. Vai surgindo, não, porque... Chama O Cubo. Filme. Nossa, é aquele o zero é muito bom, o resto é uma bosta, mas eu já assisti. Eu assisti um. Eu assisti do 1 ao 3, eu acho. Eu vou dar uma sinopse muito rápida, relâmpago. É um projeto dos Estados Unidos pra deixar as pessoas muito loucas pra deixar depois ela pros exércitos. É. Basicamente é assim, as pessoas são jogadas dentro de um cubo pra morrer. Ah, e aí tá bom. É, cara, é um cubo dentro do outro cubo dentro do cubo. É um cubo gigante com vários cubos. É, exatamente. Tipo, lembra um pouco Jogos Mortais. É, cara, e cada cubo tem uma armadilha, eles têm que sair do cubo. Mas os lados do cubo são iguais? Todos os cubos, cada lado do cubo tem uma saída. É. E o cubo mexe. E o cubo mexe ainda, tipo, ué, um cubo mágico. E só tem uma saída. Caralho, mas e a gravidade, gente? E só tem uma saída. Ele tá no lugar dos passos, sei lá. É, não, ele tá embaixo da terra, tipo, terra. É, é, porque a gravidade não funciona. Tipo... Não, mas, tipo, se o cara quiser subir lá, ele tem que fazer um pezinho, fazer alguma coisa. É, e se eu não me engano... Não, voa, não. Se eu não me engano, eu acho que quando o cubo gira... As armadilhas dentro dele giram também. Olha, mas é um conceito interessante até. É, só que aí, tipo... No fim, você assistiu um? Eu assisti, acho que foi... Não, eu assisti todos, ó. Um sobrevive, tipo, cara... E a equipe, cara, é formada por uns caras, tipo, nada a ver. Tipo, um é policial, o outro é médico. Cada um tem uma habilidade. Não sei se eu posso dar spoiler do fim do filme pra saber se é um que eu assisti. O retardado vive no final. É o cara que tá querendo matar, fica preso. No cubo, o cubo gira e ele morre. Não lembro, eu sei que o retardado fica vivo no final único. E é um doente mental que tá lá dentro. Mas sobrevive. A primeira, eu acho que eu não lembro se é do zero. Ou de qual outro cubo que eu assisti, porque eu assisti. É tudo, a história dele é tudo igual, ele é tudo igual. É Jogos Mortais, então, né, gente? Jogos Mortais. Então, tipo, tem uma armadilha que eu achei muito top, cara. Que é o cara vem andando assim, de boa, daqui a pouco o cara para. Aí você não entende. Aí começa a cair os cubinhos do cara, assim, ó. É. Tipo, é legal. Esse é um... Aí você. É um? Aí você mostra assim, tinha uma teia com alguma coisa que cortava. Tipo um laser. Ele é, só com sangue. Aí você via por causa do sangue, era maneiro. Não, é um conceito interessante, gente. Vocês lembram mais alguma coisa? Jogos Mortais, nós já falamos quase tudo. É o conceito igual. Foi gente presa, pode ir. Maneiro. Todo mundo. Aí os caras forçaram o preso espada, todo mundo. Tem sete? Pensei que tinha seis. Eu acho que tem sete. O sete é bem forçado o começo, que é o assassinato em passado. O começo? Não, mas o começo é mais, porque... Fica no centro lá, que tem os caras na vitrine. Tipo, os caras estão numa vitrine lá pra matar e sai... Testino zoado, né? Muito boa, né, cara? Intestino do base. É uma bosta. Mas vamos lá. Entrar no assunto dos nomes agora? Eu ia perguntar se a gente esqueceu alguma coisa em geral que, pra terminar aqui. Geral não sei. Criatividade dos nomes. Criatividade dos nomes. Rose Clay. Robes Clay. Robander Nilson com Roxiane. Virgulino. Não. O nonsense. Ah, já problema com o pessoal que gosta do Lampião. Mas aqui. Não sabia que chamava Virgulino. Tem nome. Tem nome que dá pra entender por causa da origem, esse tipo de coisa. E tem uns que não. Tem uns que. Cara, de onde veio teu nome? É igual. Tipo, eu não sei. Eu vi do moleque que era. O nome dele era Assina Embaixo? Assina Embaixo? O moleque era assina embaixo. Eu vou procurar esse vídeo e colocar no link do post. Mas assim, era tipo, a escrivã pediu assina embaixo. Ou assina aqui, tá ligado? Eu não lembro o que era. Que e ele assinou aqui, ó, o assino, tá ligado? Eu lembro do sobrenome que do moleque que era de assim. Presente. Sobrenome do moleque era alguma coisa de assim, pinto no rego. De assim, leite no rego, um negócio assim. Maria Tejano. Paula Tejano. Paula Tejano. Oscaralho. Oscaralho. Essa piadinha todo mundo conhece, mano. Oscaralho. Tá bom, mas o que a gente queria chegar? A gente queria falar dos nonsense dos nomes de jogo, de coisa, por exemplo, de anime, de jogos. Tá. Principalmente de Pokémon e Digimon, porque é as coisas mais nonsense que tem. É esse o ponto que todo mundo queria chegar. Nomes. Não o podcast inteiro, mas os nomes. Vai, Babidi, fala pra nós. O quê? Nossa, esse não foi o Babidi. Então fala, Babidi, quais são os nomes aí que você acha que são bizarros. Deixa eu ver aqui. Desculpa, gente, o Babidi tá com problemas técnicos aqui. Ele está mal, doente. Ele acabou de terminar com a namorada dele. A bebidinha? É a bebidinha? Eu ia falar que era a Madimbu. A bebidinha? Ou a babinoite? Puta que bosta! É igual o contrário de paixão. É. Mãe teto. Quem entendeu, entendeu, né? Só pra entendedores. Entendedores entenderão. Mas, tipo. Não que seja inocência, que é um nome de falta de criatividade, eu acho. Que seja. É, tipo, e também pega aquela parte que eu falei lá no começo. Tipo, Digimon, vamos lá. Digimon, ele é aquela cultura japonesa. Japonesa, desculpa, gente, mas eles não sabem inglês direito. É verdade. Não é pronúncia só, é que eles acham legal a palavra e eles falam ela errado. E nós também, mas. É, mas tipo, eles não tomam vergonha na cara, tá ligado? E a pronúncia. E os fonemas pra eles são totalmente diferentes. Aí eles têm dificuldade de falar inglês, tá ligado? Mas. É. Não culpamos vocês, japonês. É verdade, não temos nenhum preconceito contra japonês. Que isso? É, mas só porque roubou minha vaga, não é por isso que. É isso aí. Mas, enfim. Eles pegam, sei lá, um pássaro. Eles sabem que tem um falcon no Japão, no inglês, que é algum pássaro. Aí eles pegam uma coruja e escrevem Falcomon no nome deles e tá tudo certo. Aí Digievolui Papalegos, um papalé bolado, tá ligado? Chocou boladão. Chocou boladão, link no post. Link no post. Cara, tu vai fazer um post, vai ter link no negócio. Ué, mas é isso mesmo? Vamos pensar, que igual, por exemplo, tem um cachorro doido e ele chama de Dogmon, tipo, um negócio muito nonsense. Birdramon, que é o pássaro, né? Não, Bird. É, não é Birdramon, é Birdramon. Faz barulho. Ele é uma sopa dos Valve, fala! Birdramon! Ah, aí tem o nonsense da dublagem do Digimon, né, gente? Do Digimon. É, porque é bem do Digimon isso, mano. Eu tinha que fazer do Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! É uma parada nonsense, cara. Nossa! Yu-Gi-Oh! É uma parada nonsense, mas. É foda. Deixa pros mano, assunto mais anime. Não vamos falar de Yu-Gi-Oh! Porque aí vai ter treta entre os fanboys do Yu-Gi-Oh! E os fanboys de Magic. Porque sempre dá treta. É, porque a gente nem te citou bem. Ah, não, agora a gente citou, mas é. Não, porque Yu-Gi-Oh! É melhor. Ou será que não? Bom, gente, podcast logo. É, vamos terminar essa porra. Pera aí. Gente, para de falar gente, velho. Vai Pararata. Pessoal. Esse nome, gente, pessoal. Pessoal, a gente vai terminar o podcast agora. Clique no gostei se vocês curtiram. Ah, vai. Nossa, velho, que podcast. É, podcast. Faz um favor pra gente, mande um e-mail mesmo com a sua opinião, pra verdade, sabermos. Comenta. É mais fácil comentar aí embaixo no vídeo. Ou manda e-mail que nós também gostamos. Ou, sem brincadeira, se tiver uma quantidade de e-mail, a gente vai dar umas lidas. Em vídeo. E comentada. E vamos começar a fazer vídeo também. Olha aí, rapaz. Vamos fazer vídeo? Vamos. É talvez, sério? É. Olha aí. Não, velho, eu não posso aparecer em vídeo. Pode eu sou ser. Muito estranho, eu vou quebrar a lente. Tem importância, não. Tem importância, não. O cara fica sabendo agora, junto com não, o convite. É. Não, os caras deixam em cima da hora pra me avisar. É, filhos mas, de uma... Muito provavelmente a gente vai fazer o podcast dois por mês e talvez um vídeo de leitura de e-mails e de comentários uma vez por mês. E explicando a origem da palavra fela da puta, que isso não é um xingamento. Fela da puta, hoje em dia não. Mas vamos lá. Igual quando você quer mandar uma pessoa tomar no cu, a gente manda o endereço pro cu da pessoa. Se inscreve no .dll, apoia nosso amigo Davi aqui do lado. Se inscreve aí no canal, galera. Vai ter conteúdo muito louco. Esse é realmente o Davi falando. Tá? É, sou eu mesmo. Se inscrevam. É isso. Obrigado, Bidi. Esse é o bom de novo. Falou, galera. Falou, galera. E até mais. Abraço. Falou.